Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Fala aí, Marquinho. Tudo bem, meu querido? Eu tô e você. Você já percebeu que eu estou fazendo um curso intensivo para o pós-apocalipse, né? Sim. Eu só assisto... De baixíssimo orçamento. Assisto sci-fi agora, porque eu quero saber como é que eu me livro de... Ficou viciado com o Sci-Fi Channel, então? Não, cara, eu dei uma parada lá, mas aquilo é uma desgraça. Olha, muito ruim. Como eu tava te falando lá no inbox, algumas horas atrás, aquele maior produtor de filmes B, né, do mundo, dos Estados Unidos, o Roger Corman, ele lançou gente como James Cameron, Francis Coppola, Peter Bogdanovich, Jack Nicholson, ele já produziu vários ciclos de filmes, né, filmes de motoqueiros, muitos com Peter Fonda, com Bruce Dern, com Jack Nicholson mesmo, né. E quando inventaram esse canal aí, Sci-Fi, ele está agora fazendo filmes direto para serem lançados, para debutarem no Sci-Fi. Ele já fez vários filmes aí de Tubarão com Três Cabeças, Tubarão misturado com piranha, Tubarão... Não, tem um que é Tubarão misturado com Anaconda, que é troço assim. E o triste só para nós eu adoro o Eric Roberts, né? O irmão da Julia. É, o irmão da Julia, e até começou mais famoso que a Julia, né? Quando a Julia entrou, ele já tinha até sido indicado pro Oscar. E como o cara tem várias ex-esposas e parece que tinha meio que o hábito de treinar boxe na cara de algumas, então o cara tem processo até cada vez. Então ele já fez vários desses, né? Vários desses do Sci-Fi Channel, assim, normalmente são precisa de um nome, assim, né? Então, como se o filme é $1 milhão do orçamento, eles pagam 80 mil pra ele fazer 3 dias de filmagem, assim, ele vai lá e depois com um cientista, fala um monte de besteira e cai fora e pega o cheque. Né? Então, nos anos 80, quem fazia isso direto era, deve te lembrar, aquele cara que fez todos os aeroportos, até foi indicado para a Oscar, ganhou o George Kennedy. Sim. Né? Então, assim, eu me lembro que eu passava nas locadoras, assim, quando via o nome George Kennedy e também um cara que a gente adora, o Richard Roundtree, né, que fez o Shaft, sabia. E me lembro filme com os dois ainda. Então, se tinha o Richard Roundtree, nos anos 80, falando, ou George Kennedy, já era certo, assim, que o filme era classe C, né? Até tem coisa muito boa, até, só que não é o caso de 90% dos filmes do Sci-Fi Channel, sabe? Só pra te torturar. E até a gente comentou do grande Lance Henriksen. Tava, né, lá hoje. Isso, que tu falasse que tava no filme pós-apocalíptico. Esse é um cara, fantástico. Eu adoro o cara, acho o cara super intenso, né? O primeiro filme que eu vi dele... Vai ficar duro. Foi o primeiro filme dirigido pelo James Cameron, sacou? Foi Piranha 2, Assassinas Voadoras. Que elas voam, falando sério. Eu já assisti. Assistiu, né? Já. É ruim demais o filme. E o Lance Henriksen trabalha, né? Fez vários filmes com James Cameron. Eu acho um baita ator, mas até, como eu te comentei, fez até alguns capítulos daquela novela dos Mutantes, que era tipo um X-Men. Também é uma prostituta do cinema, né? Hã? É uma prostituta do cinema, né? O que aparece, ele faz. Eu acho ele sempre... Eu não me lembro dele dar uma interpretação ruim. O máximo que tu vê é ele meio dormindo em pé, assim. Mas ruim mesmo nunca. Não tem. E eu acho que ele tem uma presença legal, tem uma voz gutural, assim, tem, bacana. E pois é, então, tem que falar, acho que ele aprendeu a ler com 30 anos de idade. 30 não, anos. O que é disso? Ele era analfabeto. Vamos para a primeira música? Vamos, dando 50, vamos lá. Vamos embora. Só a gente fica quieto. Standing at your door, just like I've done before. You've changed, so strange, you're all grown up. Wear those heels in the holes, dressed up in your mama's clothes, your hip. I'm you're mine. When you feel my touch, I'm loving you too much. You're right, so nice, you're all grown up. Away those candy bars, started gazing at the stars. Brand new, that's you, you're all grown up. And when your lips so fine start closing in on mine, more thrills, more chills, you're all grown up. When I'm walking, talking to you all the time, makes me glad all over. So glad you're mine. When you feel my touch, I'm loving you too much. You're right, so nice, you're all grown up. Vai, Marco Antônio. E aí, essa canção é de 58. Ela é cantada, o nome dela é All Grown Up, ou seja, totalmente crescida ou crescidinha. É de um cantor chamado Johnny Horton, H-O-R-T-O-N. Ele é desconhecido no Brasil, mas ele foi bem importante para o cenário da música country e do rockabilly americano. Rockabilly seria as junções da palavra rock and roll, né, da expressão rock and roll, e de hillbilly, que quer dizer jeca, quer dizer uma expressão assim, pejorativa para caipiras. E ele nasceu em 1925 em Los Angeles, foi criado no Texas, e ele faleceu com 35 anos, quando numa noite de intensa neblina um caminhoneiro bêbado bateu de frente no carro dele, logo depois de ele se apresentar no Texas. O maior sucesso dele, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, era uma canção chamada North to Alaska, que foi lançada em 1960, cerca de 2 meses e meio antes dele morrer. Essa canção, que a gente ouviu, All Grown Up, não fez sucesso, mas o North Alaska fez bastante sucesso nos Estados Unidos, e ela foi trilha de um filme do mesmo nome, chamado no Brasil, era Fúria no Alaska. Era um filme sobre a Corrida do Ouro, era estrelado pelo John Wayne, pela Capuchin, o Stuart Granger e aquele ídolo jovem Fabian. O filme foi um dos poucos filmes nos anos 60 do John Wayne que não fizeram muito sucesso. O John Wayne até falava que a experiência foi ruim porque o roteiro não estava pronto quando eles foram filmar e eles tiveram que improvisar muito. Várias canções tem canções do Johnny Horton que estão em várias trilhas sonoras, como por exemplo Corações Desertos, um filme chamado In Country, que no Brasil era Fantasmas da Guerra, um drama sobre veteranos do Vietnã com Bruce Willis. Também uma comédia chamada Tem um Morto ao Meu Lado e várias outras. Vamos tocar um trechinho do Norte do Alaska, minuto, tipo assim, uma canção bem country. Vamos lá, Fufinho, abre aí. Calma. Big Sam left Seattle in the year of 92 with George Pratt, his partner, and brother Billy too. They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold below that old white mountain just a little southeast of Nome. Sam crossed the majestic mountains to... Obrigado por sua frente por um minuto, porque vai, essa canção cá pra nós, é um porre. Mas vamos para os anos 60, então? Ai, você. 76 da canção. Ai, meu Deus do céu, você. Essa vai gostar. Vai lá, Fufunha. Vamos lá. Yeah. Marcão. Adoro essa música. Essa canção é de 66. O grupo se chama The Exciters. É que o lance é o seguinte, é que muitas vezes quando a palavra exciting, né, ou excited, no Brasil, o pessoal traduz literalmente para excitado, né? Que no Brasil realmente tem uma conotação sexual. É. E em inglês não tem essa conotação, né? Quer dizer, entusiasmado, empolgado. Né? Então o nome desse essa canção, A Little Bit of Soap, fala basicamente da intensidade da paixão que a pessoa está sentindo pelo cara que não está mais com ela, e ela dizendo que não adianta, que nada de sabão vai ajudar a limpar as lágrimas. Esse grupo aí, The Exciters, eles era originalmente um quarteto, eles se formaram no bairro do Queens, em Nova York, e o nome era The Masterettes. E daí o grupo consistia de Brenda Reed, Penny Carter, Lillian Walker e Carl Johnson. Eles viraram um grupo oficialmente em 61, e já no primeiro mês, foram até 74, já no primeiro mês a Penny Carter caiu fora, e ela foi substituída por um baixista e ocasional arranjador do grupo, que era o Herb Rooney. E daí então ficaram três mulheres e um homem. Os famosos Dusty Springfield e o Mumford Mann eram mega fãs do grupo, e por causa que elas foram desses grupos que tinha basicamente de mulheres, mas que tinha uma atitude assim, não de mimimi, diríamos assim, né? Eles se diferenciavam muito, por exemplo, do Supremes. Não, nada contra o Supremes, mas a pegada era outra. Esse grupo meio que abriu caminho para grupos como The Ronettes, que a gente já tocou em alguns programas aqui, The Shangri-Las, que são grupos assim de mulheres, mas com uma pegada mais assim, eu não quero usar aquela palavra que é tão calhorda hoje em dia, mas lá vai, empoderamento, digamos assim, sabe? Eles podem ser ouvidos, em filmes como The Big Chill, que no Brasil era O Reencontro, O Rei da Paquera, que é um filme coproduzido pelo Warren Beatty com Robert Downey Jr. e a Molly Ringwald, um filme chamado Nunca Fui Amada, com a Neve Campbell, e um desenho animado chamado Monstros versus Alienígenas, e num filme de suspense chamado Rua Cloverfield número 10. Vamos tocar, por favor, a música Tell Him, de 62, foi o maior sucesso dele, por favor. Antônio. Essa canção chama Tell Him, foi um mega hit pro grupo, mas no Brasil ela não fez muito sucesso. Eu particularmente gosto bastante, e até gosto um pouco mais da que a gente cantou antes, que a gente tocou antes, quer dizer, A Little Bit of Soap, que é de 66. Vamos para... só uma coisinha, só que a gente falou em empoderamento, esse tipo de coisa, né? É que é importante, sabe? A gente conversa, às vezes, quando nos programas aqui, sabe, né? Que tem umas palavras que supostamente tem que tocar aquele alarme quando a pessoa ouve, né? Que vem, vem nécio no caminho, né? Sim. Tem empoderamento, outra é, como é que é? Presidenta. Isso. E também, nos últimos dias, Dona Marisa. Quando a pessoa fala isso, tu já sabe que vem nécio no caminho, né? Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado. Então, por isso que eu estabeleci, gente, por favor. Tem um lance assim de, né, eu odeio essa expressão também, empoderamento, mas tá, é só para fins didáticos, digamos assim. Vamos para os anos 70, querido? Vambora. 70. You dear, seems our love had to run, and how I wish you here, 'cause lady you are, or maybe you are the one I know. alone. Guess we kiss, had our fun. And I hear you've grown to a lady you are, or maybe you are the one I realize that I'm just a boy who believes in what he my dreams have been changed by what is real. Melancólica, hein, ô Marco Antônio? É, eu particularmente eu gosto bastante dessa canção, a gente sente até uma influência, ela tem bastante jazz e também uma influência até de bossa nova, né? Pro pessoal que não reconheceu, a gente estava falando que era, a gente estava entrando na década de 70, essa canção é de 74, o nome da canção é Lady, não fez sucesso algum no Brasil. Nada. O nome do cantor é Dino Vanelli, né? Com dois N de nada e dois L's também. O Dino, eu achei durante muitos anos que ele era ítalo-americano, não, ele é ítalo-canadense, e ele não nasceu nem na parte de língua inglesa do Canadá, ele nasceu em Montreal, ou seja, nasceu na parte que fala francês. O pai dele tinha uma big band, e ele começou a se interessar desde pequenininho por percussão, supostamente tem trabalhos dele que só flauta e marimba que ele não tocou, toca vários instrumentos. E ele, quando tentou a sorte nos Estados Unidos, ele ficou na porta da A&M Records, que era do Herb Albert, esperando o cara chegar de carro no portão ali, e quando o Herb chegou, o grande trompetista, né, e o líder da Tijuana Brass Band, ele implorou, parece que ali mesmo foi feito uma audição, ali mesmo um teste, e questão de dois dias depois, ele já estava com um contrato. E essa canção, Lady, é de 74, como eu falei, é do segundo disco do Dino Vanelli. E uma coisa interessante também é que tem um programa maravilhoso chamado Soul Train, né, que era apresentado pelo Dr. Cornigas, que difundiu a cultura musical negra nos Estados Unidos, nos anos 70 e mais. E o Dino Vanelli foi um dos pouquíssimos brancos a se apresentar lá. Eu me lembro também do David Bowie e do Elton John se apresentando. Essa canção, eu falei, não fez sucesso nenhum, ele pode... ele hoje em dia divide o tempo entre a Holanda e a Califórnia. Ele dá masterclasses, né, aulas de vez em quando de composição e de canto e também de arranjo musical pela Europa. E ele pode ser ouvido em trilhas de, por exemplo, episódios como aquele Walker, Texas Ranger, acho que no Brasil era Chuck Norris, O Homem da Lei, Família Soprano, e num filme também recente chamado Behind the Candelabra, no Brasil era Minha Vida com Liberace, com o Michael Douglas, com o Matt Damon, sobre a vida do Liberati. Vamos só pro pessoal que não conectou, Dino Vanelli, vamos tocar só o maior hit dele de 78? Tem outra música dele que eu gosto muito também. Ele em Side Marshall? Exatamente. É, maravilhosa. Aquela já é dos anos 80. É. Essa canção aí, o pessoal, né, certamente, que ouviu, a gente ouve os primeiros 5 segundos, já reconhece, né? I Just Wanna Stop, mega hit. Ele até hoje está vivendo dos direitos dessa canção. Vamos para os anos... Deixa eu lembrar uma coisa. Você sabe aquela série Criminal Minds? Sim. Saiu da série agora um ator negro, o que eu não me lembro o nome dele. Ele também foi um dos apresentadores do Soul Train. Um ator negro mas agora recentemente ele saiu da série? Sim, saiu da série recentemente. Eu vou ver o nome dele enquanto toca. Isso, aqui a gente já conversa. Vamos pros anos 80 então, gente. Uma canção maravilhosa que pouquíssima gente conhece, de 87. Yes, I know, Maybe it's not worth the damn. All the things we do to ourselves we don't understand. But who can say what tomorrow will be? We'll see. Caiu aqui, peraí que deu uma caída aqui. Deu uma caída na... E essa música é belíssima, aqui, por favor. Não, mas nós vamos colocá-la porque deu uma infeliz caída aqui, mas eu já acho. Sem problema. Um minutinho só. Enquanto isso, vai procurando, que eu estou bem interessado, não estou sabendo. Shemar Moore. Ah, tá. Ah, eu acho que foi tipo no final dos anos 90 que ele apresentou esse Soul Train. Ele apresentava o Soul Train. Pronto, já... conseguir reconectar. We'll see. from the cold of night in a stranger's face. Essa música é fantástica. Maravilha de música, né? Fantástica. É All of Our Tomorrows, o nome dessa canção, ou seja, Todos os Nossos Amanhãs. Ela é de 87, é daquelas a gente volta e meia, que a gente sempre, na verdade, tenta apresentar aqui canções que, por uma razão ou outra, assim, a gente não consegue entender como é que nós fizemos sucesso. Essa canção podia ter vendido milhões e milhões, ela é super, bem desconhecida, o pessoal que segue a carreira do grande Joe Cocker, muita gente não conhece. Essa All of Our Tomorrows. Então, o que a gente podia falar dele? Ele nasceu em Sheffield, na Inglaterra, em 1944, faleceu há cerca de 2 anos de câncer nos pulmões. Ele recebeu o título de Officer of the Order of the British Empire em 2007, ou seja, uma espécie de Sir. Ele disse que as pessoas que mais influenciaram musicalmente foram Aretha Franklin, Ray Charles, Marvin Gaye e Stevie Wonder, ou seja, pessoas que estão sempre tocando aqui na programação nos mais diversos horários da Rádio Showtime. Verdade. Ele fez tours, né, de 68 até pouco antes de falecer. Ele pode ser ouvido, né, e visto se apresentando no documentário maravilhoso Woodstock. Também ele canta na trilha sonora de filmes como Um Romance Moderno, que é um filme com Albert Brooks, um filme maravilhoso. Ele cantou a oscarizada Up Where We Belong, junto da Jennifer Warnes, era do filme A Força do Destino, An Australian Gentleman. Também tem um filme chamado A Escola da Desordem, com Ralph Macchio, com a Gilberto Williams e o Nick Nolte, que eu gosto bastante. No Brasil, no original era Teachers, em português Escola da Desordem, que também tem canção dele no trilha sonora, num filme que eu detesto, chamado, agora vou receber cartas de ameaça de morte, 9 e meia semanas de amor, e também no filme Guarda-Costas. Vamos tocar um trechinho da canção You Can Leave Your Hat On, né, de 86, que foi sucesso dele naquela década, o maior sucesso naquela década. Você sabe o que é que eu gosto com ele? Something. Ah, belíssimo. Ele tem várias versões, né? Se não me engano, o primeiro sucesso dele foi uma canção dos Beatles, With a Little Help from My Friends. Vamos lá, Fofanha. Tá bom. Essa também é uma música fantástica, viu? É, fez bastante sucesso e fez parte da trilha sonora do 9 e meia semanas de amor, que é um filme que até nos Estados Unidos e no Canadá não fez dinheiro, mas no Brasil ficou acho que 2 anos em cartaz, na França teve muito sucesso, na Suécia também fez. Vamos então... Pupunha já está ligando para o seu entrevistado. Shemar Moore foi de 99 a 2014 apresentando o Soul Train. Ah, tá. Ele é um dos protagonistas da série, né? Ele saiu. Ele Sim, saiu. Mas ele era um dos protagonistas. Era tipo o segundo Exatamente. Protagonista, digamos era, assim, né? Era. Olha, pra te falar a verdade, eu gostava bastante do Soul Train, né, na década de 70, né? Depois acho que ficou bem descaracterizado. Ah, ficou ruim, viu? Eu gostava mesmo do Mr. Cornelius, viu? Mr. Cornelius. O Don Cornelius, Exatamente. Né, que foi quem criou, quem produziu, quem ficou rico apresentando esse programa Soul Train. Olha, o seu convidado já está na linha. Tá. Então, maravilha. Vamos falar um pouquinho. Um convidado que a gente está trazendo hoje é o Rogério Nakati. Ele nasceu em São Paulo. Eu vou tentar dar uma mini bio aqui. Ele fez tanta coisa na vida que ele, assim, seria mais ou menos um homem da Renascença. Então, ele nasceu em São Paulo, na capital, né, em 25 de maio de 1990, tá? Começou a trabalhar com cinema Super 8 nos anos 70, com o cineasta Flávio De Carlo. Del Carlo, que foi um dos pioneiros do cinema de animação no Brasil. Ele produziu até um curta-metragem muito conhecido, feito pelo Flávio De Carlo, chamado Del Carlo, chamado O Grotão. O Del Carlo era conhecido pelas animações assim, que tinham bem assim, um visual psicodélico e surreais, assim, desenhos meio surreais, e também intercalava com um estilo até meio naif, meio ingênuo de vez em quando. Ganhou alguns festivais com esses filmes, e depois de desistir da faculdade de Direito, ele acabou de trabalhar na Boca do Lixo, ou seja, né, na Hollywood brasileira, em São Paulo, onde faziam filmes de todos os gêneros, não só as chamadas pornochanchadas, né? Ele trabalhou lá por uns 4 anos, entre mais ou menos 78 e 82. Ele foi assistente de produção, continuista, figurante, e finalmente roteirista de pornochanchadas. Ele trabalhou como programador em rádios FM, Transamérica, Band, Antena 1, e também ele tem uma banda de rock chamada Lagoa 66, que foi meio que figurinha carimbada no circuito paulista de casas de rock dos anos 80. Se apresentaram no Aeroanta, no Rose Bombom, no Radar Tantan. Essa banda chegou a ser muito popular entre os surfistas paulistas dos anos 80. E ele é aqui do Vale do Paraíba, né? Ele é aqui do Vale. Isso. Olha, foi, como jornalista, fez trabalhos freelance para Playboy, VIP, Quatro Rodas, para Homem e para Status. Compôs também para aquela banda do Supla. A gente também aqui não só vai, né, elogiar a carreira dele, a gente também está para atacá-lo um pouco. Aquela banda Tóquio. Atualmente ele trabalha com sound design, produção de áudio para publicidade. Ele é locutor, um dos mais competentes compositores de jingles, ou seja, né, músicas para publicidade, e produtor musical. Ele tem uma banda de rock virtual chamada Boca Suja. A gente até vai... Eu quero saber o que quer dizer banda de rock virtual. Queria dar as boas-vindas. Tudo bem, Rogério? E aí, Marco? Tudo bem? Fala bem alto com o meu currículo. Eu estou impressionado com o meu currículo. Eu estou tentando aqui, né, pro pessoal que não te conhece, saber com quem eu estou falando. Eu já tinha anunciado ali no Facebook e tudo mais, tinha bastante gente me escrevendo no inbox, querendo saber mais da tua vida. Então, vamos começar pelo começo. Antes de mais nada, isso eu já tinha até te perguntado num papo que a gente teve no telefone há uns dias, mas assim, eu achava que o Nakati, que é N-A-C-A-C-C-H-E, eu achava que era italiano, alguma coisa, mas não é, falasse que é libanês? O que, que é? É libanês cristão ortodoxo, daquela minoria que tem na Síria, no Líbano, de cristãos que estão... Tem a ver contigo, que é uma pessoa que sempre gostou de ser diferente, né? De ser meio diferente no meio, correto? Não entendi. Tem a ver contigo que sempre quis ser uma pessoa meio diferente no meio, né? Então, quer dizer, se é pra ser árabe, tu tem que ser árabe cristão, correto? Isso, é porque, na verdade, a primeira onda de imigração que veio ao Brasil no começo do século, nos anos 10, nos anos 20, era toda de árabes cristãos ortodoxos. Eram raríssimos os islâmicos que imigravam. A imigração islâmica começou nos anos 70, mais ou menos. Os jordanianos, iraquianos começaram a vir para São Paulo, mas até os anos 70, os anos 60, era exclusivamente de cristãos ortodoxos, que é essa maioria que a gente conhece, aquele do comerciante, da 25 de março, da lojinha e tal. Claro. pessoal, muita gente não sabe, né, mas os libaneses, que foram grande parte dos imigrantes, que a gente chama, muitas vezes, pejorativamente, até de árabe ou turco, né, põe no mesmo saco, mas a maioria veio, muitos até, a grande adaptação deles no Brasil tem tudo a ver também com, até, o Líbano era considerado, tipo assim, a França, né, a França do Oriente Médio era, né? Considerada a Beirute, seria a Paris do Oriente Médio. Exatamente, Paris do Oriente. Eu não conheço, eu tenho uma irmã que conhece, e ela esteve lá no final daquela guerra civil, nos anos 80, aquela guerra civil que parecia que não acabava nunca, e ela esteve lá, e eles têm realmente uma capacidade de reconstrução muito grande. Diz que eles estavam lá, acabavam os bombardeiros, eles abriam a loja, limpavam a poeira e os cafés enchiam. É muito cosmopolita, uma cidade muito cosmopolita em relação, em comparação ao resto em volta ali, que é claro. Aquilo lá, né? Tá. E diz uma coisa, Rogério, como é que foi a tua entrada no cinema? Como é que foi isso? Assim, tenta, vamos ver o que pode falar, assim, de começar com animação e daqui a pouco tá fazendo comédias eróticas. Eu até uma certa idade, Marco, eu era um bobalhão, um menino absolutamente comum, normalzinho, gostava de corrida de automóvel, gostava de rock na época, tal, mas eu fiz uma amizade de infância com esse Flávio De Carlo, que na época era assim, ele era isso, começo, já nos anos 70 ali, a gente era criança, mas ele era o cabeludo. Ele era o cara que pintava as paredes do quarto dele. Enquanto eu colocava pôster de carro de corrida, ele pintava o quarto todo. E começou a se interessar por cinema e ganhou uma câmera Super 8. E começou a filmar e aprendeu a editar ainda naquelas antigas moviolinhas. Não sei se você chegou a ver uma moviola do Super 8. Elas eram pequenas. E começou a editar. E aí, de repente, quando eu percebi, ele estava fazendo animação e eu era assistente dele. E minha vida virou de cabeça para baixo naquele momento. Com 15 anos, 16 anos, eu descobri um negócio totalmente diferente daquela coisa de classe média, de filhos de árabe, que eu ia provavelmente herdar uma loja no 25 de março e tal. E aquilo foi, começou a mudar minha vida ali, entendeu? Eu devo muito a esse cara, o Flávio De Carlo. E comecei a participar de festivais com ele, de Super 8, a gente ganhava, ganhamos alguns festivais até fora do Brasil, isso mais pra frente, logicamente. E quando a gente começou a passar os filmes que eram em Super 8, nós tínhamos os acetatos, era tudo no acetato. Sim, claro. Quando a gente, ele descolou, me pergunta como, a câmera tabletop da ECA, da USP. Do curso de cinema. Universidade. Os caras emprestavam pra gente, a gente tinha os acetatos, a gente passou aquilo para 35mm. Esse trabalho gigantesco, entendeu? Porque a gente tinha os acetatos todos pintados, fizemos algumas correções na época, eu acho, isso deve ter sido 80 e pouco, e começamos a. E ele ganhou. Nós ganhamos um festival de Gramado com um filme chamado. Eu acho que é Pauliceia. Ele ganhou um Kikito em Gramado. E nessa época... Foste o produtor executivo desse filme, querido? Desculpa se eu te... Tu foste o produtor executivo desse filme ou não? Não entendi. Tu foste o produtor executivo desse filme? Não, eu era o faz-tudo. Eu era o faz-tudo. Tá. Eu cuidava de fazer café, eu cuidava ali dos, vamos dizer assim... dos incentivos químicos para a gente ficar trabalhando madrugadas adentro. Eu pintava acetato um pouco, não era muito bom. Eu pintava os acetatos que não exigiam muito traço fino, mas eu pintava cenários de animação. Eu aprendi a editar, eu aprendi a colocar banda sonora em Super 8. Quer dizer, eu era amigo, a gente era muito ligado. E aí o que aconteceu? Ele já estava mais entranhado no cinema e pintou essa oportunidade. Ele falou: olha, quer saber, pô, no chanchada, você quer ter uma vaga para assistente de produção nos filmes do Massaí? Porque ele ia pegar esse trabalho como assistente de produção. Ele era aluno da FAAP de cinema. E ele pegou algum outro trabalho e falou: você quer pegar o meu lugar? Eu não pensei duas vezes, entendeu? Porque era cinema, de verdade, porque era. Era cinemão, eram roteiros horríveis, atores horríveis, era tudo horrível, mas era cinemão, era 35mm, tinha equipe. Teve muita coisa boa que saiu de lá também, né? Muitas vezes até por acidente, né? E foi uma escola para muita gente. Ah, foi enorme. Das coisas boas que eu lembro, realmente, antes de falar hoje com você, eu estava lembrando algumas coisas. Tinha um filme, por exemplo, do Silvio de Abreu, do grande Silvio de Abreu, que era excelente, acho que era Árvore do Sexo. Sim, se eu não me engano, foi co-escrito pelo Rubens Evaldo Filho. Pelo Rubens, exatamente. Que, gente finíssima, que a gente conhecia. Fala-me uma coisa, ali. Só para não perder o fio da meada, querido. Só pra, deixa assim, me fala, pessoal, de repente, tem um dos maiores sucessos de bilheteria, um filme assim, popularíssimo e também muito reprisado, foi filmado lá por 79, foi um filme que, apesar do título, não é pornô, era uma comédia erótica, até muito inocente para os padrões de hoje, chamado Bacanal. Foi um filme, um super elenco, né? Tinha o Gene Miller, tinha aquela japonesa lindíssima Misaki, a Patrícia Scalvi, o grande Jô Soares, e também contou no elenco com cineastas como José Miziara, o John Herbert, que até quando a gente entrevistou a Nicole Puzzi recentemente, ele a dirigiu no filme Ariella. E também o John Doe estava nesse filme também, que era um chinês. Eu conheci o John Doe, foi nessa fase. Você sabe que olha, eu tenho que lembrar dos filmes, eu tenho que lembrar do nome dos filmes que eu trabalhei com o John Doe, mas, Marco, é possível. Primeiro porque eu estou muito velho, faz muito tempo. E também porque, eu acho que aquela vez que a gente falou no telefone, eu te contei. Nós descemos para Bertioga, Bertioga aqui no litoral de São Paulo. Nós descemos para Bertioga numa casa, a produção alugou uma casa, nós descemos, desceu a equipe técnica, a gente saía para fazer, isso era muito divertido, sabe? Saía para procurar locações, tirava algumas fotos para ver, era caprichadinho, sabe? Para mim aquilo era um negócio, como você falou, era a Bollywood brasileira, entendeu? Tava só isso, uma coisinha. E isso tava trabalhando atrás das câmeras, né? Fazendo tudo de tudo. Mas como é que daí descobriram um suposto talento teu, porque esse, para escrever, porque esse filme Bacanal foi co-escrito por ti. Então assim, por favor, fala como é que foi isso, tu queria ser consultor técnico de um filme chamado Bacanal, por, sei lá, experiências, como é que foi a coisa, tipo assim, porque eu quero o Rogério agora, que até um ano atrás ele via Cafezinho, mas eu acho que ele vai ser bom pra escrever Bacanal. O diretor de fotografia desses filmes, dessa equipe, eu estava te falando de Bertioga, desceu a equipe técnica e eles ficavam, a cada semana, a cada 15 dias, descia um casting. Fazia um filme, filmava tudo, alguém subia com os negativos, descia outro casting, fazia outro filme, o cara subia com os negativos. Muitas vezes o elenco era parecido, né? Muitas vezes o elenco era parecido até, né? Sim, era aquilo lá, né, Marco? É como qualquer filme, qualquer soft porn que mereça esse nome. É aquela história, uma historinha, e o resto uma esfregação, não havia sexo explícito de jeito nenhum. E se eu não me engano, não havia também no frontal, que era um... Eu me lembro que nas fotos dos lobby cards, né, as fotos que ficavam expostas no cinema, eles colocavam, pintavam umas estrelinhas nos mamilos. Isso é maravilhoso. Esse filme, o Bacanal, vale dizer que foi dirigido e fotografado por um dos maiores diretores de fotografia do nosso cinema, que é um italiano natural de uma cidade chamada Satriano de Lucânia, o Antonio Meliante. Ele fotografou clássicos como Eros, Deus do Amor, né? Foi entrevistado com Nicole Puzzi. Fotografia dessa sequência que nós filmamos em Bertioga. Quando eu fiquei muito amigo dele, eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos me destacava naquela equipe, porque eu era um cara de classe média, eu tinha lido um monte de coisa, tinha visto um monte de filme, nessa época eu era viciado em cinema, tinha um cinema em São Paulo chamado Biju, que eram duas salas, eu assistia um filme numa sala, saía correndo para assistir outro filme na outra sala. Muito isso. Então, eu conversando com o Toninho Mendes, que era um sujeito simpaticíssimo, agradabilíssimo, eu conversava de cinema com ele, quer dizer, ele via que eu tinha um conhecimento de cinema, uma vontade e tal. E ele falou, você poderia escrever, escreve um roteiro para mim aí que eu te pago. 2.000 cruzeiros. Bicho, nessa época, 2.000 cruzeiros era um monte de grana. Quanto é que seria hoje? Ah, hoje seria bem assim, principalmente porque eu tinha 20 anos e estava desempregado, hoje seria uma graninha, uns 10 pau, sabe? Uhum, uhum. Dá pra fazer uma festa, né? Porra, bicho, eu bebi tudo. Aí ele falou isso pra mim, eu voltei pra casa. É quando acabaram essas filmagens, foram acho que 3 filmes, eu acabei trabalhando de figurante em um deles, fazendo um remador, porque o ator principal tinha medo de água e tinha que andar de canoa, eu acabei fazendo figurante. E depois, em outras produções, eu fiz uma confissão aqui. Eu fiz curação, inclusive, em cenas de sexo, acredite. É mesmo? É, um negócio... Eu nunca contei isso pra ninguém, antes que você, primeiro que eu conto. Eu fiz, porque precisava, aquele negócio. Eu lembro que era um filme, não me pergunte quem era. Eu lembro que tinha uma cena num apartamento e eu tinha ficado encarregado de arrumar figurante. Mas não arrumei ninguém, ninguém apareceu. Aí o diretor, que eu acho que é verdadeiro, até o John Doe, o Toninho, falou: olha, se vira, você vai fazer a figuração. Aí eu fiz lá, era um. Eu acho que mas mal me pergunte, tu aparece pelado, no, assim, sim, mesmo que te fotos num filme desse? Sim. Tá falando sério? Sim. E liberaram o filme? Eu já tô no final da minha carreira, eu posso confessar verdadeiramente, sim. mas era tudo assim, muita sombra, muito contraluz. Não, sim, não era nada explícito, era tudo simulado, mas... É tudo que, assim, me desculpa, assim, eu só fico imaginando a cena e... Olha, eu vi bastante pornô chanchada, mas eu te asseguro que eu acho que se eu tivesse te visto lá nu de costas ali, sem mentira, eu acho que eu teria largado um amor pelo cinema, porque... Tu não leva. Ô, Rogério, mal de isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, João Alckmin, a rádio está aqui em São José dos Campos, você tudo de que... Tudo bem, irmão, nós estamos pertinho aqui. Você é da onde? Caraguatatuba. Ah, somos vizinhos, você estamos vive vizinhos. No mar, você vive no mar, você é o cara, meu, você é o cara. Olha, Marco, se eu tivesse visto uma porno chanchada com ele pelado também, eu vou dizer uma coisa, eu teria tido um infarto. Não, falando sério, por favor. Acho que é por isso que daí tem tanta censura. Só pode ser, né? Não tem olha, outra explicação. Eu, depois disso, eu tive uma outra fase que eu fui trabalhar na Editora 3. Eu fazia, escrevia freelances na Editora 3. Nessa época tinha ainda uma revista chamada Som 3, que era de música. Então eu escrevia, eu me girava ali. E um cara da Editora 3, que é meu amigo, o Lu Gomes, falou: Nakashi, é o seguinte, eu escolhi uma verba para fazer uma fotonovela erótica. Tamo junto, bicho, tamo junto, vamos embora. E eu fui, eu, ele, um fotógrafo e uma menina. É incrível, cara. Fomos por uma quebrada lá em São Paulo, na periferia, que ainda tinha um pouco de Mata Atlântica ali, entramos numa estrada de terra e fotografamos. Era uma paródia, tinha aquele ator Lauro Corona, você lembra? Sim. Uma paródia do quê? Que falasse em Lauro Corona, é que eu não te ouvi agora tinha o Lauro Corona, e aí o cara fez uma paródia que chamava Lauro Carona. Porque, de alguma forma, isso eu sempre ouvi, eu parecia com o Lauro Corona. Depois de contato com chuva ácida, correto? Como é que é? Depois de contato com chuva ácida. Eu falei que era parecido, né, com o Lauro Corona, perguntando se era depois de uma chuva ácida. Mas, enfim... e aquilo era o seguinte, bicho, eu só via o dinheiro na frente para receber, para pagar o aluguel da República que eu dividia com os caras, para pagar as farras, para pagar o cinema, para pagar tudo. Eu não queria, vamos embora, assim, eu falei, nunca ninguém vai ver essa porcaria. E nas fotos eu lembro que eu caprichava de ficar meio de costas, eu falava pro fotógrafo, me pega em frente. E foi assim, era um sexo simulado também, fotonovela, eu tô falando. Eu cheguei a ver algumas. Da Editora 3. Nós fizemos outras, mas eu, como ator, foi só essa, foi minha estreia. E depois disso, eu acabei de trabalhar em rádio e deixei a porno chanchada para trás. Mas eu trabalhei uma coisa, com... Deixa eu pensar, Foquinho, vamos por partes aqui. Como a tua vida é muito diversa, falasse, a gente falou, citou aqui que tu foi programador em rádios FM, como a Transamérica, como a Antena 1, Avante. Fala um pouquinho como é que foi, assim, tento falar de forma breve. Marcou? O tempo tá voando. Não tem problema não. O tempo esquece. Eu vou dizer uma coisa, se ele foi programador da Antena 1, é um sobrevivente, porque trabalhar com o Negrão ninguém merece, viu? Não, Walter Negrão? É, ninguém merece trabalhar não, não era brincadeira não. Eu era lá, não fui programador, eles me contrataram para escrever programas especiais, porque por algum motivo eles tinham que incluir alguma coisa que não fosse só música. Então eu produzia programas especiais, por exemplo, sobre o Queen, sobre o Elvis Presley, sobre alguma coisa tal. Se não me engano, foram 8 ou 10 programas. Demorou para receber, uma desgraça, me pagavam mal e demoravam para pagar ainda. Mas e a banda... Perdão. Foi. É como a gente não está se vendo, né, para o pessoal que não sabe, esse papo está rolando aqui por telefone. Então, às vezes, quando ele dá uma pausa, eu penso às vezes que eu posso fazer pergunta e daí, infelizmente, às vezes eu atropelo. E você explica que eu em São José dos Campos, ele em Caraguatatuba e você em Porto Alegre. Exatamente. Fala da banda Lagoa 66 que tivesse, e eu imagino que o teu teve a ser até um secto de fãs, assim, de tietes. Como é que foi essa banda aí? Porque ela foi até bem conhecida na Palisades desvairada, né? Nos anos 80. Que ano mais ou menos você está falando aqui? 88, 89? É, começou em 87 e foi até 91, foram 4 anos. Era eu, um sujeito chamado Tadeu Eliezer, ou Tadeu Patola, que foi o cara que descobriu depois de Lagoa 66, evidentemente, ele virou produtor, assim como eu também. O Tadeu descobriu o Charlie Brown Jr., que é uma coisa que eu não perdoo ele até hoje. Que bom que falou isso, porque eu também é uma banda que eu detestava, mas vamos lá, continua. Que eu acho muito ruim, entendeu? Sempre achei muito ruim, tive a oportunidade de falar isso várias vezes pro Tadeu. E nós éramos amigos, começamos a fazer coisas de estúdio. Quando começaram os estúdios, home studio, estúdio no quarto, que eram fita cassete ainda, mas era com outros canais. É, também foi um outro aprendizado, a gente começou gravando com fita cassete. E a gente formou uma banda chamada Lagoa 66, porque um estúdio que a gente tinha nessa época, um estúdio de áudio, foi o primeiro estúdio que eu tive, era na rua Borges Lagoa, número 66, na Vila Mariana, em São Paulo. Então, por falta de um nome melhor, a gente botou o endereço do estúdio, e era uma coisa muito em cima de 3 coisas que a gente adora, que é funk de verdade, funk americano. Sim, funk de verdade, claro. Frank Zappa, que é uma das minhas grandes paixões. Uhum. E na época, quando a gente viu o Red Hot Chili Peppers, eu fiquei impressionado, porque falei, pô, nunca pensei que pudesse juntar funk, rhythm and blues, com heavy metal, que era o que era o Chili Peppers na época. Quando a gente ouviu o Chili Peppers, a gente falou, olha, a gente consegue fazer isso aí também. E a gente fez uma banda muito em cima do Chili Peppers, começamos a tocar em São Paulo, nas quebradas ali, o que você falou, no circuito, coisa que não existe mais, desapareceu, acabou. Infelizmente. Entendeu? A gente tinha, na época, tinha 10, 12 lugares para tocar, entendeu? Além do aeroporto. Com público cativo, né? Hã? Com público cativo, né? Cativo, gente que ia, então, de shows, quer dizer, era outra época, o rock brasileiro ainda estava respirando por aparelhos, mas estava, entendeu? Ele tinha alguma vida e tal. Foi antes dessa invasão escrota, pavorosa, dessa gente, com todo respeito a todos eles, não precisa ter respeito da música sertaneja. Deus que me perdoe, Deus que me perdoe. E depois, eu sou um apaixonado por música, sou estudioso de música, eu conheço música brasileira mais do que muita gente que fala que eu não gosto de música brasileira. Quando eu começo a falar, as pessoas falam, então você gosta. Eu gosto, mas eu gosto de samba, eu gosto de Moreira da Silva, entendeu? Sim. Originais do samba dos anos 70, por exemplo. Maravilhoso, samba rock. Eu era um cara que... Adoniran Barbosa, pelo amor de Deus. Na periferia de São Paulo tinha os bailes de soul music, que era equivalente aos bailes funk do Rio. Em São Paulo eram os bailes chic show, chamava chic show. E era assim, negros, aqueles negros, todo mundo de terno, de sapato brilhando. Claro. E aí, provavelmente era o único branco no ambiente, assim. E eu adorava, eu ia ver. E eu, quando eu ia ver show de soul music, de funk, de repente os caras tocavam um negócio chamado samba rock. Eu falei, que porra é essa? Eles estavam tocando samba e o salão virava, as pessoas dançavam. Dançavam samba, Jorge Ben, Bebê. Sim, Hildon, tinha aquele Hildon. Você lembra que o Hildon, Cassiano? Claro, pelo amor de Deus, bicho. Isso daí, a música brasileira teve a chance dela, sabe? A música brasileira, quando estava liberta dessas coisas, ela se unia ao rock, se unia ao funk, a soul music, ao jazz, o samba soul. Era o caminho a ser trilhado pela música brasileira, mas aí alguma coisa aconteceu, entendeu? Que a gente caiu nesse... Olha, o que aconteceu foi o maldito jabá rolando, e eu publiquei outro dia no Facebook uma nota, ô Marco Antônio e Rogério. Está aperfeiçoado hoje o jabá. Você paga para trocar a música sertaneja que você quer e paga um pouco mais para não tocar da dupla concorrente. É incrível, eu não duvido nada. Mas o brother que o jabá já existia nessa época. Sim. Mas eu não sei, acho que mais gosto na chantagem, eu acho. Acho que era isso. O jabá não foi nem a gente que inventou o jabá. Quem inventou o jabá foram os americanos, sei lá, nos anos 40, que é peiola, né? Nos Estados Unidos eles chamam de peiola. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem agora. No final, sobreviviam os melhores mesmo, com jabá ou sem jabá. Os melhores acabavam sobrevivendo. Por quê? Porque eram melhores, porque as músicas eram melhores. Isso acontecia no Brasil também. Eu como programador, eu era produtor da rádio. Eu produzia comerciais, eu produzia programas especiais. Quando eu fui cobrir férias do programador, eu comecei a ganhar presente. E eu era um bobalhão. Eu falei, porra, estão me dando um monte de LP. Me deram um liquidificador, me deram uma torradeira. Eu juro por Deus. Eu vou falar nominalmente. Era CBS, o colega aí que trabalha em rádio sabe do que eu estou falando. Sim. Era CBS, OB1, Warner... Todas elas, quer dizer, eu recebia, mas o que que era o jabá? Era um convite para ver um show no Maxwell Plaza, pô, beleza. Era um agrado. Era um agrado, isso fazia parte do negócio, e a gente fazia o que podia, entendeu? Eu sei que eu tentei ajudar alguns artistas que eu recebi um presentinho e tal, mas a minha influência era tão pequena na rádio que eu não sei se eu ajudei os caras, mas existia. Eu acho que não é a culpa do jabá. Eu vou te falar, o Frank Zappa disse uma coisa que martela na minha cabeça há anos sobre a música. Que ele falou o seguinte: nos anos 60, quem tomava conta das gravadoras eram sujeitos gangsters, grosseirões, com charuto na boca, que só queriam saber de dinheiro. Quando chegavam aquelas, na época eram fitas, demo, o sujeito ouvia, lá nos anos 60, ouvia, ele não sabia o que era aquilo. Sabe o que ele falava? Ele falava, olha, lança e pronto. Por isso que tem, eu estudo música americana há 50 anos e eu vivo descobrindo coisas que eu nunca tinha ouvido antes, artistas, porque todo mundo gravava, todo mundo tinha chance, porque aí quando assumiram as gravadoras, essa gente, esses yuppies, esses intelectuais, com todo respeito, com essa gente metida, deu no que deu, entendeu? Com gente que acha que entende de música. Quando a gente era dirigido por gente que não entendia porra nenhuma de música, a música, tudo que era esquisito, gente esquisita, tinha chance. E não havia também o videoclipe, que é um dos responsáveis também, claro, pela morte da música no mundo, é o videoclipe. Uhum. Porque você é feio, você não tem chance, né? Rogério, mas me diz uma coisinha assim, há quanto tempo você está casado? Desse casamento eu tô 18. 18, tá. Eu não, assim, só quero saber uma coisa assim, vamos dizer, claro, contava no palco ali com Lagoa 66. Acabou com o meu primeiro casamento, Marcos, foi isso que você vai perguntar? Não, eu só quero saber o seguinte, assim, se usavas como carteiraço quando as pessoas não contavam no palco, obviamente, que daí, claro, tem TS, mas quando não tava no palco, assim, tu usava como carteiraço, assim, pra começo de conversa, assim, olha... Gata, sabia que eu faço fotonovelas eróticas? Ou é literalmente um curso de reportagem aqui? Não, bicho, eu durante muito tempo eu sabia apaguei. Sabia que você tinha corpo de comédia erótica? Tu falava isso ou não? Não, eu apaguei completamente. Isso era praticamente... Muito pouca gente sabe disso. Obrigado, entendeu? Pela honra. É verdade. Eu comecei a pensar muito nisso quando eu comecei a escrever meio por brincadeira, essa minha uma autobiografia, contando, porque eu passei por muita coisa, sempre muita bola na trave, inclusive o subtítulo do meu livro é Bola na Trave, porque eu entrei em tanto projeto de cinema, música, teatro, televisão e rádio, e 95% deles era errado. O título não é esse. Eu me lembro que tu falasse alguma coisa que era. Tu queria fazer até uma biografia um dia, que seria o título, eu me lembro que até anotei: Pouco Sexo, Muita Droga e Um Pouco de Rock and Roll. Exatamente. Se tu escrevesse alguma vez, escrevesse a biografia, vai ser esse título ou ele é um título ainda in the works, assim, ainda está sob trabalho? Como é que seria? Não, essa biografia, ela vai, quando ela trata de sexo, droga, rock and roll, música, ela vai do meu nascimento até 1980 e... quando acabou o Lagoa 66, eu acabei com a banda e fiquei com o casamento na época. Eu não devia ter feito isso, né? Mas vai até ali. Por quê? Porque também eu casei, o sexo acabou, tá certo? A partir do momento... Então eu falei, eu não tenho o que escrever, porque eu casei. Eu vou escrever o quê sobre sexo? Eu casei, acabou o negócio. E o título de... Pouco Sexo, é porque, talvez tenha acontecido com vocês também, há uma fase na vida do homem que é uma luta para você conseguir pegar alguém. Claro, claro. A gente era um bando de estudante cabeludo, com péssimos hábitos, festeiros, tal, mas duros, entendeu? A gente rachava uma moto em quatro amigos, ou também um fusquinho em quatro amigos, era uma dureza, então... Eu, durante um período grande, assim, eu tive muita dificuldade em namorar, em conquistar as meninas e tal. Então, por isso que eu falo de pouco sexo. Mas nessa época aí, vamos dizer 89 mais ou menos, tá? Só pra gente não perder aqui, com a banda Lagoa 66. Depois, foi aí, assim, fala bem brevezinho, como é que foi que daí foi trabalhar compuseste uma canção, né, pra banda Pop, aquela do Supla, foi isso? Sim, essa outra coisa engraçada também, porque eu morava nessa república com esses amigos, com o Dagomir, que você conhece, o Dagomir Marquesi, jornalista. Havia um outro ilustrador, quando havia ilustradores, né? Ele era um ilustrador muito bom, o Gomes, então a gente morava junto. E o Mário Prata frequentava muito a minha casa, porque o Mário Prata já era um cara consagrado, tinha escrito... Escritor, gente, tá? Pra quem não sabe, escritor, até escreveu aquela novela maravilhosa, Tudo Cupido, em 76. Isso. E o Prata frequentava muito minha casa porque, de alguma forma, ele mesmo dizia isso, ele absorvia um certo frescor da gente ali, porque ele era mais velho e a gente era muito louco, muito engraçado, fazia cinema, tinha banda, um outro escrevia. E ele frequentava muito a minha casa, a gente fazia partidas de war intermináveis, partidas que atravessavam a madrugada e tal. E ele um dia chegou em casa e falou, porra, vocês não sabem, conheci a Marta Suplicy no aeroporto. Aí ficou todo mundo olhando. A Marta, na época, ela tinha 30 e poucos anos, ela tinha um programa de TV que eu acho que só passava em São Paulo. Não, só passava em todo o Brasil, TV Mulher, sim, é verdade. Passava, TV era... Mulher. Era ela, meio Gonçalves Dias e mais alguém, não sei o quê. O Bisol, que foi até político, um gaúcho, apresentava com ela, me lembro. O Clodovil, tinha uma coluna no programa, se eu não me engano. E ela, falei, pô, não brinca, cara. E você sabe o que mais? Ela disse que é minha fã e quer escrever uma peça de teatro baseada no livro dela, só que ela falou que quer um musical. E eu lembrei que vocês escreveram aquela música chamada Mão Direita, que era uma música que a gente tinha, que era uma música que falava sobre masturbação masculina. Uhum. Que era uma declaração de amor à própria mão, porque a mão não pedia para sair para jantar, a mão não discutia relação, a mão tá sempre ali à disposição e tal. Era um rock básico. Eu adoro a minha mão. Pois é. Era disso que falava a música. E ele falou, porra, isso aí é perfeito, porque a Marta Suplicy foi a pioneira. Nessa coisa, na televisão, ela falar em masturbação, clitóris, ninguém falava isso nos anos 80 na televisão. Uhum. E ele falou, pô, vocês não querem fazer mais músicas? E nós compusemos, sei lá, 8 músicas, 10 músicas para um musical chamado Conversando Sobre Sexo, e eu fui parar dentro da casa dela. E conheci o Supla, o Edu, né, que a gente chamava de Edu, tinha 16 anos, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. E ele pegou e ouviu essa música da peça da mãe dele e acabou gravando, entrando como coautor, que é uma mania que brasileiro tem, né? E, quando ele canta a música, ele acha que ele é coautor. Então, quando foi registrado o nome dele também. Tá. Querido, eu preciso interromper aqui, que a gente precisa só assim, só vamos pular agora para o que tu faz atualmente, né? Vamos para o teu trabalho com sound design, produção de áudio para publicidade, produção de jingle. Só um pouquinho. E daí só tenta falar isso, vamos ver, e também, sabe o quê? Sobre essa banda, o que é uma banda de rock virtual que tu tens, né? Que é o Boca Suja. Mas então, vamos por partes, né? Primeiro aí, sobre o teu trabalho em comerciais. Em 1999, eu estava em São Paulo, estava casado, estava infeliz, estava trabalhando com varejo, que era uma coisa que não tinha nada a ver, eu trabalhava com a família da minha ex-mulher, árabes também, eu já tinha desistido de música, já tinha desistido de tudo, mas aí um dia me enchi o saco, troquei de mulher, troquei de cidade, troquei de trabalho e vim para Caraguá, porque eu tinha uma história aqui no Litoral Norte, que minha família... vem para cá desde os anos 40, meu pai e tal. E eles estavam, meus pais estavam morando aqui, né? Minha mãe mora aqui. Eu larguei tudo de São Paulo, vim para cá, cheguei aqui, eu tinha um carro e, sei lá, 5 mil reais, o que eu vou fazer? Eu vi um cara tocando, falei, vou montar um estúdio de gravação aqui. E eu montei um estúdio de gravação e comecei a fazer jingle para varejo aqui na região. Fiz muita coisa aí para São José também. Para algumas agências e tal, comecei a fazer, mas era jingle de varejo, era uma coisa. E aí eu fui, eu acabei pegando um trabalho, por sorte, na Embraer, que me ajudou muito, porque comecei a fazer trilha sonora instrumental para vídeos da Embraer, que eram vídeos que eles faziam para os clientes e tal. E a partir daí eu praticamente voltei para São Paulo, sem voltar para lá, porque eu continuo morando aqui, e comecei a fazer coisa corporativa, principalmente coisa corporativa, locução institucional. Eu tenho um casting de locutores super legal, homem, mulher, criança. Aí comecei a fazer, aí com a explosão da web, eu tenho feito muita coisa para a web, pequenos vídeos. O ruim é que os preços despencaram, né? Porque tudo na internet é mais barato, né? É impressionante, você vai, o cara fala, não, mas isso aqui eu vou ganhar tanto, não posso pagar tanto e tal. E eu acabei, eu montei, então a gente tem uma espécie de uma cooperativa, os meus sócios, eu tenho um sócio em Campos do Jordão que tem um estúdio, tenho um sócio em São Paulo que tem outro estúdio, tem um cara que trabalha comigo aqui em Caraguá que tem um estúdio, que são músicos, multi-instrumentistas, e dependendo do trabalho, eu chamo um, eu chamo outro e tal. E o Boca Suja era a vontade que eu tive de ter novamente uma banda de rock. Mas como é que é isso de uma banda virtual? Virtual porque ela não existe, Marco. Ela sou eu e um cara, a gente nunca tocou ao vivo, a gente só toca ao vivo quando a gente participa de festival de marchinha, porque é uma banda de rock, mas a gente toca marchinha também. Então eu participo de festival de marchinha e tal, é a única vez que o Boca Suja se apresenta ao vivo. O resto é só virtual, ela só existe lá no SoundCloud. Tem lá 17, 18 músicas, a gente de vez em quando faz uma, e chama Boca Suja, porque a primeira música que a gente fez, não sei se eu posso falar palavrão aqui, não tem problema, né? Vai, fundo. Pode, João. Lógico. A gente fez uma música chamada Tira o Pé do Chão, é o Caralho. Eu quero rock and roll. Porque eu tava numa fila de banco e um cara atrás de mim, sabe, aqui, e teve um show aqui no litoral da Ivete Sangalo, que é uma pessoa que eu tenho até uma certa simpatia e tal, mas é chato, né? E o menino atrás de mim falou, pô, mano, pelo amor de Deus, mano, que aquela mina gritando, tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão, caralho, quero rock and roll. Aquilo explodiu na minha orelha, né? E aí, eu sou compositor de jingle, bicho, então eu tenho um mecanismo que eu transformo nome de loja, o nome da loja é horrível, entendeu? Ferramentas Nossa Senhora Aparecida, eu tenho que transformar isso num jingle, quer dizer, se eu tenho uma habilidade, é essa, de fazer letra. Eu saí da lá, fui pro estúdio, a gente fez, a gente riu muito, aí começamos a fazer várias músicas, a maioria tem um palavrão ou outro, tem gozação com sertanejo, tem gozação com pagode, funk, carioca, tem um monte de pagode coisa. Também tem, não tem? O quê? Tem zombaria também com pagode, não tem? Olha, pagode, a gente tem uma que a gente não fez ainda por falta de tempo, que tá na fila, que é o seguinte, chama Vou Enfiar o Meu Pendrive na Sua USB. Que é um pagode. e você vai ver o estrago que eu vou fazer. Que a gente não fez assim ainda por falta de tempo mesmo, a gente trabalha muito e tal. Mas é isso, e é virtual porque tá lá, porque ninguém realmente se incomoda com música do Brasil, a não ser com isso que eles chamam de música, que já era, durante um tempo, a gente falava, nos anos 80 a gente falava, pô, a música brasileira tá ruim. E eu olho para trás, eu falava, o que eu chamava de ruim nos anos 80 era o Borges, entendeu? Não? Era eu acho que eu tava falando isso, acho que até que eu já falei isso com o João antes. Eu me lembro que em festinhas que eu ia nos anos 80, eu ficava indignado quando tocava Fixação do Kid Abelha. Hoje se toca, sem mentira, eu molho a calça. Pois é, entendeu? E mesmo e tantas outras coisas, esses mineiros, eu era roqueiro na época, tinha implicância com o pessoal de Minas Gerais. Até que eu descobri, por exemplo, Sá Rodrigues Guarabira, Sai Guarabira, Zé Rodrigues, que eu considero, Zé Rodrigues eu considero talvez o... Talvez o maior músico brasileiro, entendeu? Que é um cara também... Underrated, muito esquecido, Nelson Motta não fala dele, ninguém fala de Zé Rodrigues. Ele fez muita propaganda também, muito jingle também. Sim, é o meu padroeiro, eu vou dizer. Ele é um dos meus padroeiros, porque é um grande compositor de hino, um cara que trabalhava muito. Eu cheguei a ver, assim, a conversar com ele muito rapidamente, um pouco antes dele morrer. Eu não sabia nem o que falar, porque para mim estava diante de um gênio, né? E ninguém liga, a verdade é essa. Eu estava ouvindo a programação de vocês, pô, maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, eu fico ouvindo, pô, só toca música boa, mas parece que ninguém quer saber disso, quer dizer, a música popular foi trocada pela música sertaneja. Quer dizer, houve no Brasil uma ruralização da cidade. Sim, goela abaixo, que toca goela abaixo, na metrópolis. Porque nós éramos, era uma coisa muito distinta. Eu ouvia, o meu pai, por exemplo, que era um sujeito urbano, um árabe, dia 25 de março, ele acordava muito cedo e eu lembro do meu pai ouvindo Milionário Zé Rico, eu ouvia... Tonico Tinoco e aqueles outros também... Chavantinho, acho que era um também, não era? Quem? Chavantinho, acho que tinha um... Chavantinho, essas coisas... E meu pai ouvia tal, e eu ouvia no carro, ele me levando para a escola tal. Havia uma linha, e aqui não vai nada, não é que eu sou segregacionista nem nada, mas havia uma linha, entendeu? Muito clara, por exemplo, o samba era aquela coisa de motorista de táxi, de empregada doméstica. A minha mãe gostava de samba, mas ela não ia. Claro, claro. Ela não ia em gafieira, entendeu? E não tocava samba muito na minha casa. A gente ouvia Nat King Cole, a gente ouvia orquestra e tal. O sertanejo, o que a gente chamava de música caipira, ela tocava no interior, nas rádios, claro, do interior, nos cafés. Até porque expressava o bucolismo do interior, né, nas letras. Claro, porque música é música circunstancial, né? Então você ouve bossa nova, eu nunca fui em grande, agora sim eu gosto e tal, mas na época eu achava bossa nova chata, uma puta coisa chata e tal. Mas quando você ouve bossa nova no Rio de Janeiro, bicho, porra, tem um efeito, quer dizer, a música é circunstancial, você vai pra Jamaica, você ouve reggae e tal. E hoje não, hoje você vê, eu lembro que lá nos anos 80 eu fui numa casa em São Paulo, chamava Gallery, que era muito exclusiva, só ia os milionários. E alguém me levou, porque evidentemente eu não era milionário, alguém me deu o convite, eu fui. E tocou uma dupla sertaneja. E eu vi aquela ricaiada, sacando. Eu fiquei muito confuso, eu falei, pô, o que está acontecendo? Essa gente devia estar ouvindo Frank Sinatra. Rico gosta de Tony Bennett, de Frank Sinatra, de Maísa, sei lá. Mas esses caras estão ouvindo esses caras tocando essas músicas de horror. E a partir daí foi ladeira abaixo, né? A gente chegou nesse ponto. Rogério, só a gente precisa, infelizmente, finalizar. Só dizer assim, como é que as pessoas podem ficar sabendo? O teu estúdio chama Love Spoon Audio, não é isso? Love Spoon Audio. Ela está sendo desativada porque ela é uma antiga... microempresa, mas não individual, era uma microempresa dos moldes ainda dos anos 2000, do começo, e eu estou substituindo ela por uma microempresa individual para deixar de sustentar vagabundo, pagar menos imposto, porque eu pago uma montanha de imposto. Então a Love Spoon praticamente não é uma coisa que apareça muito na internet. Mas o meu nome, Rogério Nakashi, se botar no Google, vai aparecer. N, tudo que eu faço. Deixa eu soletrar. N de nada, A de Antônio, C de Cláudio, A de Antônio, não, C de Cláudio, C. Outro C de Cláudio, H de homem e E de energúmeno. Então, Rogério Nakashi. É Nakashi. É N-A, 2 C, A, C-H-E. Exatamente. E vai aparecer bastante coisa, tem muita coisa do Lagoa 66 no YouTube, muita coisa ao vivo, muita coisa engraçada, tem bastante coisa. Marco, adorei falar com você, cara, achei... É uma honra falar contigo, querido, é uma honra, a gente já se conhece pela internet há um tempão e a gente, hoje é recém a segunda vez que a gente conversa mesmo, né? Então, eu queria te agradecer pela tua atenção. Eu não sou porta-voz do João, mas acho que o João também gostou bastante, né? Gostei muito. João, bacana, João. Olha, parabéns pela rádio. Obrigado. Cara, eu conheci de nome, eu já tinha tal, mas eu fico na internet às vezes mais trabalhando. Olha, agora eu ponho na rádio e fico ouvindo quando trabalho. E eu vou dizer uma coisa pra você: eu sou um cara tão legal que eu nem toquei pra você esse Chitãozinho Chororó tocando e cantando My Way, tá? Ele fez outro programa, não instiga o cara, para, vamos mudar de assunto, porque eu fiquei traumatizado, eu vou ter terapia por causa disso. Tá. E também agora eu achei uma com, como é que é o nome do cara que canta em pagode, ô Fufunha? Só pra contrariar, cantando My Way em pagode também. Não, vem cá, falando sério, eu não vou ficar aqui pra testemunhar isso, tá? Rogério, um grande abraço, João. E obrigado pelo teu tempo, tá, Rogério? Tá, ô João, muito obrigado, viu? Ó, você disponha o que quiser, disponha da gente, disponha da rádio aqui, tá sempre à sua disposição. Se tiver algum cliente pra indicar pra Jingle, estamos aí. Aviso sim. Abraço, tá, querido. Tchau. Ô, Marco, um abraço, obrigado. Um abraço, querido. Prestígio, abraço, cara. João. Tchau, abraço, Marco Antônio. Até mais, tchau, gente. Tchau. Até sábado. Um abração, gente.